assim minha pequena canção da manhã. Lava o sabor tão amargo dos sonhos da noite e dos medos do dia. Acorda em mim promessa de novas paixões. Apaga de vez toda a nuvem do céu que os temores já não moram aqui. Amor, já cansei de lembrar e essa dor não se esquece de mim. Voltarei a te ver mais feliz. Como foi que o mundo se esqueceu de você? Num beco qualquer sozinha. E não deixas de encantar. Como foi que o mundo se esqueceu de você? Num canto qualquer desnuda. Não pare de cantar. Jamais. Jamais.